Então, já no próximo domingo, dia 23 de abril, que acontece a comemoração do 7º aniversário da Tuna Cantares de Avô, comigo tenho Tânia Gouveia, ela é que é presidente da direção desta Tuna Cantares de Avô. Tânia Gouveia, que grupo é este? Como é que apresenta a Tuna Cantares de Avô? Então, a Tuna Cantares de Avô é um grupo que vai festejar o seu 7º aniversário. É uma tuna de cantares populares, música portuguesa. Neste momento contamos com cerca de 20 elementos, entre eles pais, filhos, entre várias idades, desde os 60, temos os mais novinhos com 14, 18 anos. Qual é que tem sido o trabalho desenvolvido então pela Tuna Cantares de Avô, onde é que tem atuado este grupo? Até à data contamos com a gravação de 2 CDs, estamos já a pensar na gravação de 1 terceiro CD, se tudo correr bem já para este ano. Temos atuações em diversos lados, já a Tuna Cantares de Avô, não comigo, mas com outra direção, já foi ao estrangeiro, à Suíça. No ano passado tivemos também atuações já mais nível do Alentejo e depois um pouquinho por aqui. E qual é que tem sido o trabalho de recolha, de material, em que consiste basicamente o vosso repertório? É assim, o nosso repertório é tudo música tradicional portuguesa. Temos músicas do Minho, temos músicas do Centro e, claro, também temos algumas músicas alentejanas. Esse também já é assim um trabalho mais ligado ao maestro, que ele sim faz a recolha. E tem sido bem aceito o vosso trabalho, mesmo a nível local? Como é que tem sido o feedback de quem vos escuta e acompanha? O feedback tem sido muito bom, pronto, as pessoas gostam e tentamos marcar pela diferença, não ser um grupo como todos os outros, mas marcar pela diferença. Quando fala em marcar pela diferença, refere-se aqui o que é que... Que tem sido feito no sentido então de marcar efeitos musicais diferentes, várias vozes. Apostamos em músicas já não tão conhecidas e tão habituais como costumamos ouvir, como é o caso da lenda de El Rei Dom Sebastião. Poucas tunas e poucos grupos musicais o fazem, e nós apostamos sempre em músicas pela diferença, para não sermos mais um grupo comum, mas sermos um grupo diferente. Falou em cerca de 20 elementos que constituem então esta tuna. Esta é a Tuna Cantares de Avô, e todos os elementos são de avô. Tem sido fácil recrutar gente e vozes para a vossa tuna? É assim, este último, o ano passado, pronto, não foi um ano fácil. Este ano está a ser um bocadinho melhor, já conseguimos mais gente, pessoas novas. E não é só pessoas de avô, temos pessoas de Pomares, temos pessoas de Loureiro, Vila Cova, a Venta da Esperança. Portanto, ali nas imediações, não é? Sim, sim. Tânia, este grupo que então está de parabéns, comemora o 7º aniversário já no domingo e está preparado um programa comemorativo. Sim, então é já no próximo domingo, dia 23, vai ser no Centro Cultural Dr. Vasco Campos, em Avô. Vamos começar as nossas atuações e a nossa tarde cultural pelas 14h30, onde vai atuar primeiramente a Tuna Cantares de Avô. De seguida temos a atuação do grupo Cantares de Pindo, que pertence a Penalva do Castelo. E por último, este ano vamos ter um momento de surpresa, que contamos com a participação da Filarmónica Avoense. Vai ser um momento diferente e ansiamos muito por ele. É importante a realização destes programas comemorativos para também dar conta de como este grupo está sólido. Sim, claro que sim. É nestas alturas que todos os nossos sócios nos vão ver e que também apresentamos o nosso trabalho, e as pessoas podem ver realmente o nosso trabalho. Não sei se terá essa informação de próximas atuações, o que é que poderá partilhar connosco? Pronto, para já atuações vamos ter no Seixo da Beira, teremos depois também em Penalva do Castelo, possivelmente pronto, em Avô, teremos agora em Agosto. E para já é só. Portanto, e depois vão sendo ainda temos calendarizadas. Alguns contactos, sim, sim. E depois será, mais tarde será calendarizado. A Tânia ainda é jovem, e como é que perspectiva a vida desta tuna? Acha que tem pernas para andar e atingir longevidade? Sim, claro que sim. Não é um trabalho fácil, claro, tendo em conta as diferenças de idade e tendo em conta as várias personalidades das pessoas, mas com calma e dedicação tudo se faz, até porque nós todos lutamos para um só fim, que é brilhar e que tudo corra bem. Muito bem, muito parabéns, Tânia. Obrigada. Esperemos que tudo corra pelo melhor. Ok, obrigada. E já agora convido todas as pessoas que possam estar presentes no nosso aniversário para também acompanharem um bocadinho daquilo que nós somos.